Nós somos uma espécie avançada de macacos em um planeta menor de uma estrela mediana, mas nós conseguimos entender o universo. Isso nos torna muito especiais. Frase dita por Stephen Hawking, o tema deste episódio de hoje. Outro gênio na parte 1 dessa série sobre ciência, nós falamos sobre a vida e a obra de Carl Sagan. E hoje nós iremos falar sobre a vida e a obra de Stephen William Hawking. E, como sempre, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando mais esse incrível episódio de um podcast aleatório de seu entretenimento. Podcast feito para todas as idades, horas e locais. Para você ouvir quando, como e independentemente da idade que você tiver. Muito obrigado aí, você ouvinte, por estar acompanhando essa parte 2 desse episódio especial de ciência e principalmente por estar acompanhando esse episódio sobre ciência. Vai. A gente está muito feliz, né? Gostaria muito de agradecer em nome de toda a equipe o Patson. E para não perdermos o costume, né? Você que é velho de casa, oi, tudo bem? Como vai? E você aí que é novo, eu gostaria de pedir as apresentações dos nossos caros apresentadores, Gabriel Russo e Matheus Cristiano. Gabriel, apresente-se, por favor. Fala aí, galera, beleza? Ou pra quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Gabriel de Oliveira Russo, sou de São Paulo. Eu faço parte desse podcast junto com o Beto e o Matheus. Eu até aproveito para ajudar aqui, dar algumas ideias do que pode falar nos episódios, alguns temas, etc. E outra coisa, eu também tenho um TikTok, é Gabriel ou Russo 70. E é isso aí, cara. Valeu e apreciem sem moderação esse maravilhoso podcast. Obrigado, Russo. E agora, Obrigado. Matheus, nosso caro divulgador científico, faça suas apresentações, por favor. Olá, sou o Matheus, eu faço divulgação científica no meu canal no YouTube, no meu podcast, Não Vale Insight, que está sendo regulado. Enfim, aí onde eu tento bater questões existenciais, paradoxos e claro, trazer ciência e conhecimento para todos os públicos o mais acessível possível. Eu apresento esse podcast junto com o Beto e com o Russo. Obrigado, Matheus. Aliás, lembrando que o podcast do Matheus foi recém-adquirido pela UPADCE. O Science Theory continua com a mesma qualidade de sempre, porém, com um tchan a mais, porque o programa é nosso. O link do podcast dele vai estar na descrição, tudo bem? E eu sou o Roberto, o fundador e apresentador desse podcast, junto com o Gabriel e com o Matheus. E junto com eles apresentamos esse podcast que a gente faz questão de apresentar com muito amor e muito carinho para você, ouvinte. Ok? Bem, dadas as nossas apresentações, podem desligar os microfones agora. Estamos liberados para começar nosso episódio especial sobre Stephen Hawking. Olha só que coisa legal. Fenomenal. O cara que era conhecido por literalmente. Ele literalmente era uma. Ele era um físico com uma deficiência. E assim, existem tantos outros físicos com deficiências ao redor do mundo, mas. Ele é um ser especial, querendo ou não. Porque, Sim. assim, assim como o Carl Sagan, né, a gente meio que pode traçar a linha de vida do Stephen Hawking com a linha de vida do Carl Sagan. Porque ambos eles viraram celebridades aí, escreveram livros e apresentaram programas científicos. Ambos também eles eram muito humanitários. Ambos também apreciavam muito o cosmos. Então, assim, a gente pode. Se a gente quisesse falar um pouco da vida do Stephen Hawking, a gente poderia usar como base a nossa parte 1 desse episódio. Inclusive, se você não ouviu, vai ouvir porque tá em. Agora escute. Bom, pessoal, queria fazer uma pergunta para vocês. Por que que Stephen Hawking é tudo isso mesmo? Tipo, primeiro me respondo se realmente Stephen Hawking é tudo isso mesmo. E também me digam a opinião de vocês de por que que Stephen Hawking é tudo isso mesmo. Mano, o cara, ele é tudo isso mesmo, né? Um cara fenomenal, sabe? Inteligente, né? Apesar de tudo, né? Ele tem uma história excelente, né? Exemplo para todos nós, por isso que ele é um cara assim, né? Ele tem muita, ele ensinou para muitas pessoas muita coisa. Cara, Stephen Hawking era um cara fenomenal, velho. É verdade. Ele era assim mesmo, né? Muita coisa a gente aprendeu com ele através de sua história e ele realmente tem muito a nos ensinar, né? Uma das principais contribuições de Hawking é a radiação Hawking, onde ele propôs uma teoria que os buracos negros evaporam, eles morrem, eles têm um fim. Resumidamente, é o seguinte: se tem uma tem uma matéria e uma antimatéria, ou uma partícula virtual, e elas aparecem e desaparecem instantaneamente, se aniquilando mutualmente. Então, se uma partícula cai no buraco negro, a outra ela fica sem par. Aí ela fica perdida, emitindo radiação, e isso faz com que o buraco negro desapareça. É um processo incrivelmente lento, leva bilhões e bilhões de anos para o buraco negro perder 0,0001% da sua massa, mas acontece. Ainda não foi comprovada, mas enfim, pessoalmente eu acho uma teoria brilhante. Também tem o que ele supôs, né, Big Bang. Inicialmente existia um único ponto de densidade infinita, onde toda a massa, a matéria, estava concentrada e depois se expandiu. O Hawking é incrível não só porque ele fazia divulgação científica muito bem, mas ele também era muito humilde, claro, e ele conseguiu superar limitações, fiz as barreiras impostas a ele, e conseguiu fazer seu nome na física teórica, na cosmologia, não só com seus livros, mas com suas contribuições também à ciência. Eu acho que é incrível. É isso aí. Tanto é que eu não falei mais, assim, olha só, tanto é que eu não falei tanta coisa assim, falei algumas coisas, porque o Matheus já disse tudo. Exatamente. Eu acho o Hawking fantástico. Então você aí, ouvinte, já deu pra perceber que mesmo o Stephen Hawking tendo toda a limitação dele, da ELA, a esclerose lateral amiotrófica, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Assim, mesmo com a dificuldade que ele tinha, a limitação física que ele tinha, ele ainda continua sendo um exemplo de tipo, cara, se você quiser ir lá e fazer, vai lá e faz. Porque, assim, ele é uma pessoa que... Primeiro, ele é reconhecível facilmente. Por causa da deficiência que ele tinha, ele acabou ficando torto, vamos dizer assim. Ele acabou ficando uma pessoa torta, numa cadeira elétrica. Ele ficou com a cabeça assim pro lado. Exatamente isso. Se ele me perguntar assim, tipo, por que o cara tá assim, né? Mas é por causa da deficiência, depois que eu fui descobrir. Tá assim, cabeça assim pro lado, sabe? Exatamente. Essa deficiência, o grande problema dela é que ela interfere no sistema de comunicação mesmo do cérebro e do corpo. Então, ela atinge diretamente o sistema nervoso, paralisando os músculos do pescoço para baixo e aí reversando os danos, as consequências. Vai degradando o corpo lentamente, até que não sobre mais nenhum movimento do pescoço para baixo. Exatamente. Até porque, né, quando a gente sempre vê lá, já vimos o texto do Stephen Hawking lá, e ele parecia lá parado, da forma que ele tava, a forma que ele permanecia, mas tudo isso por causa da doença dele. Exatamente. Mas assim, ele mesmo tendo todo esse problema, toda essa dificuldade, ele ainda conseguiu deixar a sua marca registrada na humanidade, na comunidade científica como um todo. Belo exemplo disso é todas as vezes, sem exceção, todas as vezes em que ele esteve, em que ele assumiu estar errado e falou, cara, eu tô errado, é isso aí, eu tô errado, todo mundo erra, né? Eu errei, o cara, ele tá certo, parabéns pra ele que tá certo, parabéns pra ele. Então, assim, essa é uma das coisas que eu acho muito admirável, muito admirável nele, e no Carl Sagan, por exemplo, no deGrasse Tyson, toda essa gama de cientistas do século XX, que veio pro século XXI, tem esse quê a mais, entendeu? Não tem aquele ceticismo absurdo dos cientistas dos séculos XIX para trás, mas eles também não são tão, tipo, apresenta teorias bobas e faz sucesso porque tá se importando mais com a mídia. Não. Eles acabaram fazendo sucesso justamente por apresentar de maneira fácil e rápida a ciência para todos, em geral, entendeu? Então, assim, o Stephen Hawking é um grande exemplo não só das contribuições que ele fez para a ciência, como a ciência avançou ao longo desses mais de 300 anos de pesquisa, como também ele é um exemplo de que o que, que acontece? Ele consegue explicar de maneira fácil e principalmente bem-humorada. Isso a gente vai falar mais pra frente. Aqui o Matheus digitou o seguinte: pelo contrário, fez sucesso na física e a mídia que foi atrás. Não ele que foi atrás da mídia. Então, assim, de fato, ele é um grande exemplo de que, tipo, se você quer fazer alguma coisa, ajudar a galera, ajudar a humanidade como um todo, você consegue. É só questão de querer. É só essa palavra, querer. É só questão de querer e de empatia. Entende? Bom, dada a nossa introdução aqui, vamos começar nosso debatezinho aqui. Então, vamos desativar os microfones, pessoal, por favor. Bora. E vamos lá. Algo que eu achei muito curioso na história do próprio Hawking é que, se não me engano, ele tirava notas relativamente baixas em algumas matérias, como de humanas. Aliás, professores de humanas, sim, existem pessoas que tiram nota baixa nas suas matérias, tá bem? Só deixando isso bem claro. Mas, assim, zoeiras à parte, ele era uma pessoa, assim, ele era uma versão ao contrário do Einstein, né? Que, tipo, as pessoas dizem que, oh, meu Deus, Einstein, ele tirava notas ruins na escola, mas, na realidade, era o sistema da escola que era todo torto, todo invertido, e que aí deixou as notas dele baixas, entre muitas aspas. E é muito contraditório esse fato da vida dele, porque você nem para analisar que na hora do jantar na casa dele, todo mundo ficava quieto, comendo, lendo livros de física, tipo. Cara... Sim, o jantar da família não tinha nenhuma interação. O jantar ideal era todo mundo sentar à mesa e ler um livro cada um, e é isso aí. Sim. Exatamente. O teu companheiro era um prato e um livro. É, só isso. Olha que loucura. Tipo, você aí que acorda de manhã, vai tomar seu café, tá assistindo vídeo no YouTube, você tem que fazer mais ou menos isso. Então, assim, esse é um bom exemplo pra mostrar aqui. Ele era uma pessoa culta, ou seja, ele entendia, ele era inteligente, não sei o quê, mas a maioria das vezes alguns professores não ajudavam. Eu entendo isso da vida dele. Nós contaremos esse detalhe no nosso episódio especial de um ano de UPAPS, tudo bem? Em breve. Aguardem. Então assim, esse pequeno fato da vida dele, ele já mostra que é o quão diferenciado era o tratamento na família dele, como ele era diferenciado. Então, esse é um dos pontos que eu acho mais incríveis da vida do Stephen. E é algo assim que eu juro que eu fico pensando, caraca, se o mundo tivesse a educação que ele teve, uou, louco. Como eu disse. Agora, vamos lá. Um detalhe que eu gostaria de comentar, se não me engano, foi da vida acadêmica do Stephen. Que, inclusive, eu vou dar uma pequena esticada aqui. Mas, se eu não me engano, ele quase não chegou a se formar praticamente, assim, como é que eu posso dizer? Ele não chegou a ter uma formação tão... Oh, meu Deus, ele é formado em, tipo, em física quântica, não sei o que, não sei o que lá. Ele é PhD nesse tipo de loucura. Mas, assim, mesmo ele não tendo uma grande... Como é que se diz? Uma grande... Ajuda, perdi a frase. Perdi a palavra aqui. É mais ou menos isso. Mesmo não tendo um grande desempenho, é muito louco pensar como ele conseguiu, assim, quebrar tantos paradigmas ao longo da sua vida. Por exemplo, a própria radiação Hawking, as possibilidades de viagem temporal e muitas outras coisas. Os trabalhos mais... Óbvio que o Stephen tem muitos outros trabalhos notáveis no âmbito físico e não sei o quê. Mas principalmente no âmbito de buracos negros e viagem intertemporal, ele realmente se superou. porque era até difícil. Era até difícil de algum cientista na época imaginar coisas assim. Como, por exemplo, a gente pega o próprio Carl Sagan, do episódio da parte anterior, que ele defendia a ideia de que podia haver extraterrestres. O Stephen Hawking, que apresentava teses concretas de que existiam, sim, possibilidades de viagem no tempo, que era até difícil, é difícil, sim, mas não impossível. Inclusive, ele chegou a demonstrar isso na prática, um programa que ele fez em 2013, se não me engano, ou talvez até as teses de buracos negros que ele mesmo veio apresentando ao longo de toda a sua vida. Sim, e Stephen Hawking trabalhou a vida toda em buracos negros, e depois do Hawking, os buracos negros viraram, por assim dizer, uma febre. Todo mundo queria estudar, todo mundo queria saber, porque estava muito em alta e muita gente fala sobre. Eu queria que ele tivesse vivo até pelo menos ano passado, a foto do buraco negro da galáxia M31, e que no negócio que ele trabalhou a vida toda, a humanidade pela primeira vez conseguiu tirar uma foto. Foi um marco histórico. Exatamente. Aliás, eu até fico triste, né? Pensar que, tipo, Ele não chegou a viver o tempo suficiente para ver a primeira foto tirada oficialmente de um buraco negro, não uma representação gráfica de tipo, olha só, um buraco negro é um teco invisível preto aqui que tem o horizonte de eventos e não sei o que, que puxa coisas que nem a luz é capaz de escapar. Ainda assim, a humanidade tem muito a agradecer ao Stephen. Com certeza. Por tanta coisa que ele fez na vida. Aliás, curiosidade rápida aqui que eu acabei de achar é que basicamente ele odiava matemática pelo motivo mais improvável de todos os tempos. Ele achava fácil demais. Exatamente. Eu entendo ele. Eu tive que passar de ano muito cedo porque as matérias eram muito fáceis. Então, né? Aí vamos lá. O Matheus citou no começo como é que era o nome daquele negócio lá? Radiação Hawking? Isso, Radiação Hawking. Matheus, conte-nos um pouco mais sobre a Radiação Hawking, por favor. Explique também alguns aspectos da radiação. Que essa é uma coisa que eu realmente li e não entendi. Fala, Matheus. Radiação Hawking, ela basicamente diz o seguinte. Primeiro, acho que é necessário entender pelo menos um pouco sobre buracos negros. Buracos negros nada mais são do que objetos, são corpos celestes, que é uma estrela colapsada, basicamente. O modo como uma estrela morre depende muito da sua massa. Então, se ela for um pouco mais densa, ela vira um buraco negro. Um pouco menos densa, ou uma estrela de neutrons. Mas, enfim, como eu estava falando, buracos negros é um corpo celeste que ele fica numa determinada região e ele basicamente faz o quê? Com sua tração gravitacional intensa, ele engole matéria, basicamente. Então, ele tem o quê? Como você detecta um buraco negro? Tem ou pelo disco de acreção, né, que é toda a matéria que fica em volta do buraco negro, ele está prestes a consumir ou a sugar, e também o horizonte de eventos, que é o limite de um objeto ou alguma coisa pode ultrapassar para não cair no buraco negro. E além desse modo de detectar pelo disco de acreção, que é bastante luminoso, tem também outro modo, que é basicamente estrelas orbitando o nada. O que eu quero dizer com estrelas orbitando o nada? É quando uma estrela ela tá orbitando alguma coisa e você não se vê essa coisa. Possivelmente um buraco negro. Especula-se que no centro de toda a galáxia tem um buraco negro supermassivo. A Via Láctea tem a M31, tem a Andrômeda, tem... E, enfim. Então, a radiação Hawking é basicamente o seguinte. São partículas, né? Que chamam partículas virtuais, que são basicamente o quê? Partículas que aparecem e desaparecem o tempo todo. Elas basicamente aparecem, elas concebem a energia, depois desaparecem e devolvem a energia que criaram ou que conceberam. Então, a noção Hawking é o seguinte, se uma dessas partículas ela cai no buraco negro e a outra partícula fica sem par para ser aniquilada, então essa partícula vai ficar sozinha, vai ficar perdida, emitindo radiação e energia. E esse processo evapora o buraco negro. Por quê? Porque tu pensa que não tem nenhum par para conceber energia, se aniquilar e extinguir aquela partícula. Então, ela vai ficar lá, estática ou se movimentando. E é basicamente isso. É um processo muito lento. Como eu já citei, leva muito. Bilhões de anos para um buraco negro perder 0,001% da sua massa, mas é teórico, a radiação Hawking ainda não foi comprovada e é isso. Ou seja, basicamente, a radiação Hawking é como, tipo, alguns, falando de forma bem por cima mesmo, o leigo poder entender, não que a sua explicação não tenha dado para entender, Matheus, mas é que, caso alguém não tenha entendido, é basicamente como se fossem pequenos pulsos que um buraco negro emite ao longo de sua vida. Mais ou menos isso? É, isso. Se você quiser, eu posso citar o paradoxo da informação. Mas eu esperava só falar mais pra frente. Ok. Depois você nos conta do paradoxo da informação. Bom, nossa, acabei de estourar o áudio aqui no headset. Nossa. Bom, uma coisa aqui que eu tava lendo agora, que eu vi e achei bem interessante de uma parte da obra do Stephen, são os teoremas de singularidade de Penrose e Hawking. E em 1971, uma colaboração dele, o Stephen Hawking, com um cara chamado Roger Penrose, provou o primeiro de muitos teoremas de singularidade que demonstram que há alguma singularidade no espaço-tempo, na malha do espaço-tempo. Eu tô lendo aqui, eu acabei de olhar uma colinha aqui, eu falo mesmo, tá? Porque é muita informação a vida dele e não dá pra lembrar de tudo. Mas, o que tudo indica, o Stephen Hawking, ele meio que ajudou o Einstein a explicar o que era a malha do espaço-tempo, se a gente parar para analisar. Porque eu estava olhando aqui os teoremas de singularidade, Penrose-Hawking, e basicamente, eles, falando de forma bem grosseira mesmo, foi como se eles tivessem descoberto que existem várias grandezas nessa malha. Vamos imaginar aí, você ouvinte, imagina aí, que ao invés de existir gravidade, espaço e não sei o quê, nosso universo é tipo uma rede, uma malhazinha ali, uma rede, blá blá blá blá. E ao que tudo indica aqui, os teoremas de singularidade Penrose-Hawking demonstram que cada grandeza, ou seja, cada planeta, estrela, não sei o quê, tem a massa deles acaba podendo fazer deformações nessa malha de espaço-tempo, e com isso interferir com coisas ao redor deles. Vamos imaginar, por exemplo, sei lá, como se você estivesse esticando um pano numa mesa sem a tampa. E aí, você joga uma bola pesada no meio, e vai acontecer, você vai acabar fazendo uma distorção nesse pano, e aí você joga outras bolinhas pequenas. É como se você estivesse fazendo uma representação do sistema solar. Eu tô falando de forma bem grosseira mesmo, Matheus, me corrija se eu estiver errado, mas é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É verdade, sim, eu concordo. Isso... Ah, sim. Resumidamente, quanto mais denso, quanto mais massivo, mais o objeto ou o corpo celeste, ele distorce o espaço-tempo. Claro que não dá para visualizar isso macroscopicamente, mas aí entra outras questões que não é relevante eu citar Ok, né? Se ele diz que não são tão relevantes citar, então não são relevantes citar, né? É verdade. Mas assim, já deu pra perceber aí, eu acho que a gente nem precisa mais falar muita coisa. Já deu pra perceber que o cara era brabo. Ele era brabo. Brabo demais. Certeza. Bom, terminado aqui nossa pequena explicação científica sobre Stephen Hawking, sobre as... como é que diz? Sobre as contribuições científicas de Stephen Hawking. Vamos falar um pouquinho sobre a vida dele. Nós citamos um pouco da obra. Não tem como falar da obra inteira, porque senão a gente faria um episódio do Science Theory. Inclusive, Matheus, tá nas suas mãos fazer um episódio sobre algumas teorias de Hawking, por favor, no nosso mais recente podcast. Tudo bem? Mas assim, agora nós vamos falar um pouco sobre a vida de Stephen Hawking, que sim, foi uma vida sofrida, foi complicada, foi difícil, mas ele conseguiu passar por essa vida com classe. Muita classe mesmo. No começo do episódio, eu acabei comentando da doença que ele tinha. A esclerose lateral amiotrófica. Eu acho que é assim mesmo que se pronuncia. Eu acredito mesmo. Eu conheci pela sigla, que é ELA. Exatamente. E pensar que... Assim, ele descobriu que ele tinha essa doença com... Quantos anos aqui mesmo? Estou tentando achar. Ele recebeu essa notícia aos 21 anos. Então, você imagina você ser muito jovem e os médicos chegarem e falar assim: ó, é o seguinte, você tem mais 2 anos de vida, beleza? Então aproveita porque tu vai morrer logo. Basicamente, de modo bem grosseiro. Isso tava acontecendo. Desculpa que eu citei que atua no sistema nervoso, eu suponho que atua no sistema nervoso, mas a causa é desconhecida e ela causa a fraqueza muscular progressiva. E isso aconteceu só porque, tipo, na universidade, o Hawking, ele começava a perder o controle dos movimentos do corpo e do nada ele desmaiava ou caía. Ou machucava o braço. Só foram descobrir que ele tinha ela quando os pais dele ficaram preocupados e ele foi levado ao médico. Aí nisso ele fez uma bateria de exames e foi diagnosticado. Pra você que não sabe, não tô diminuindo você, mas enfim. Uma bateria de exames é uma sucessão de exames continuamente e repetidamente. Então são vários exames que você faz logo em seguida, por isso. Por isso que se chama bateria, né? É muito rápido e é isso aí. É verdade, né? E falaram que o cara não ia passar dos 30. Morreu com 36. Nem vem dizer que é sorte. Foi sorte, né, no caso. Ele literalmente superou as expectativas. E como nós já sabemos, os médicos, eles erraram na previsão. Inclusive, tem várias histórias acadêmicas sobre o Hawking, mas uma que eu posso citar aqui é que no primeiro ano da faculdade dele, que era a Universidade de Cambridge, se eu não me engano, mas se eu tiver errado, acho que é Oxford, aí depois ele foi para Cambridge ou o inverso, ele estava muito solitário, ele não tinha amigos, sabe? E nisso ele até entrou para a equipe de remo para tentar se informar e fazer amigos. Porque a solidão já estava sendo danosa, né? A solidão é muito prejudicial. Eu tenho um podcast onde eu falo sobre a solidão. Inclusive, desculpa o marketing aí, mas enfim. Matheus, tu pode fazer marketing à vontade, cara. O podcast também é nosso, lembra? É, todos nós. Pode fazer realmente marketing à vontade, cara. Fica de é de todos. Aliás, antes eu também vou abrir um pequeno parênteses aqui para os USA listeners, ok? Antes eu vou fazer um pequeno anúncio aí para você aí está ouvindo o podcast aí, você que é brasileiro, guarde um pouco que eu vou falar uma frase em inglês aqui, mas é para os ouvintes americanos, ok? Well, we'll do an English version of our podcast very soon, ok? Just wait a little bit, because this will become true, ok? It will happen, right? Thank you, and wait. Coming soon, pode-se in English. Okay? Thanks a lot. Okay. Voltando aqui para nossa história do Hawking. Então, assim, ouvinte, deu para perceber que a vida dele tava uma coisa. Sim, aí depois que ele se informou, ele conseguiu discutir o que ele queria, falar sobre física, cosmologia e trocar algumas ideias de música clássica. Exatamente. Só que aí começou o problema, né? Veio o retorno de Saturno dele, que o que que aconteceu? A doença dele foi se agravando cada vez mais, assim, tipo, literalmente algumas semanas depois que ele reconheceu a galera do Remo, ele já ficou bem... A doença dele já começou a piorar muito. Inclusive, tem uma foto dele que é bem conhecida dele, acho que com a esposa dele, que ele se casou bem, bem novinho, porque ele pensou assim, eu tenho medo de morrer e não me casar com o amor da minha vida. Sim. E assim, tem uma foto que é bem conhecida dele, é ele com a sua esposa, e ele já tá usando bengala, cara. Tipo, sim, então, essa imagina... foto é bem famosa. No casamento, no primeiro casamento dele, ele já tava apoiado numa bengala, pra tu ver como a situação é grave. E infelizmente foi se agravando ainda mais. Se vocês quiserem, eu posso contar a história aqui. Resumidamente, o Hawking conheceu a Jane numa festa. Uma festa que ele foi. E aí tem até um filme sobre isso que eu recomendo, que é A Teoria de Tudo. Também tem um livro da Jane, que eu gosto bastante também. E, enfim, aí a Jane era mais da área de humanas, né? Ela fazia, se eu não me engano, acho que um pouco de literatura espanhola, classicismo, trovadorismo, e também ela gostava bastante de artes. E aí o Hawking fazia cosmologia, né? E tinha essa dualidade oposta a humanas e exatas. Aí, inclusive, no filme pergunta, o que físicos buscam? Aí o Hawking responde, né? O ator que interpreta o Hawking responde, uma única equação que explique tudo no universo. Caraca, mano, tinha alguma coisa... Ah, tá, lembrei. Era uma piada muito boa. E pensar que, tipo, enquanto a esposa dele, a primeira esposa dele era de humanas, o Hawking era de exatas. Pra você ver que, assim como posto Ipiranga, posto Shell, posto Petrobras, você vê ele na rodovia, que estão bem juntinhos, consegue ver, né, que os postos se atraem. Bagunça. Era muito ruim, eu não sei se eu vou deixar isso na versão final. Acho que eu vou deixar, mas, enfim, piada muito ruim detectada à frente. Atrás, na realidade, porque já passou. Eu tô contando muita piada ruim hoje, vamos parar. Mas, algo que o Stephen Hawking sabia fazer muito bem, que eu não sei, como vocês já puderam ver, é piada. Ele era zoeiro. Ele sabia ser zoeiro. Ele sabia fazer a zoeira. Sim, o melhor, eram piadas científicas. Ele sabia improvisar também, ele pegava uma piada e adequava a um contexto, por exemplo. Tem uma dele que eu gosto bastante, que inclusive eu aprendi com ele. Inclusive ele já tá com a voz robótica, mas depois podemos aprofundar nisso melhor. Que é o seguinte... Podemos falar da voz robótica do Stephen Hawking, que é maravilhosa. É o seguinte, ele fala. Um fóton entra para se registrar no hotel. Aí, beleza. O bagageiro, o recepcionista do hotel, ele pergunta, quer que eu carregue suas malas? Quer que eu ajude com as malas? Aí o fóton responde, não precisa, estou sempre viajando. Eu acho que eu entendi e a piada é genial. Parabéns para Stephen Hawking, que mais uma vez mostrou que cara, é possível fazer piada boa. É possível. É um sonho assim que eu tenho, mas ele mostra que é possível. É, então... Calma aí, posso explicar a piada? Sei lá. Enfim. Questão zoeira à parte, vamos continuar falando um pouco sobre a vida dele, né? Ele foi envelhecendo, né? como todo ser vivo, ele foi envelhecendo, a doença dele foi piorando, com uma pneumonia muito forte, e aí foi por isso que ele perdeu a capacidade de fala, sim, é por isso mesmo. Sim. E ele se comunicava através de uma voz robótica. Essa questão da fala, a perda da fala, o que aconteceu basicamente foi o seguinte, foi uma pneumonia, como você citou, que ele foi assistir uma conferência, ele foi num teatro em outra cidade, acho que era Suíça, outro país, na verdade, ou Suíça ou Escócia, algo do gênero, e aí ele pegou pneumonia lá, ele começou a passar muito mal, aí ele tava lá de boa, aí ele começou a tossir sangue. Aí logo depois, as cenas não foram perguntando se ele tá bem. É, tossir sangue. Aí ele chega a desmaiar. Aí pra salvar a vida dele, tiveram que fazer uma traqueostomia, né? Basicamente um tubo no canal das cordas vocais, a laringe, a faringe. Coloca um tubo na tua traqueia que quando você fala. Exatamente. Ele já tinha dificuldade pra falar. E pra fazer força pra tentar falar daquele jeito, sim. Não ia ter como. Ele decidiu nunca mais falar. Porque antes da traqueostomia, só algumas pessoas próximas conseguiam entender o que ele falava. Ele tinha cada vez mais dificuldade na linguagem. Aí depois ele perdeu a fala completamente. Ele tentou vários sistemas de comunicação, tentou também utilizando os músculos do queixo, mas ele também perdeu o movimento do queixo. Aí o mais eficiente que encontrou foi o digitar letra por letra. Só que depois, também conforme o movimento da mão foi decaindo, ele passou a se comunicar com os músculos da bochecha, da face. Ele movimentava os músculos da face. E as sobrancelhas também, e aí nisso fazia um sistema integrado com o computador respondia e associava a palavras desconhecidas. O sistema foi melhorando cada vez mais e planejavam melhorar ainda mais, né? No começo era My name is Stephen Hawking. Sim, ele simplesmente perdeu a fala, mas ganhou algo muito característico. A voz robótica dele, que é famosa no mundo. Exato, você facilmente reconhece o Stephen Hawking por causa da voz dele, que era tipo, My name is Stephen Hawking. Então, tipo, é muito característico, é muito louco. Inclusive, é algo que eu tenho, se por alguma razão, algum grande aí da Intel tiver ouvindo esse podcast, algo que eu acho muito difícil, mas não impossível. Pelo amor de Deus, uma salva de palmas pra Intel, por favor, salva de palmas, aplaudam a Intel. Porque, meu Deus do céu, cara... Eu moleque, como é que aquilo funciona? Eu fico... Porque assim, ele perdeu o movimento do olho de 2014 ou 2015 pra frente. E diziam que o sistema de fala dele, ele meio que escrevia a letra com o olho. Tipo, se ele perdeu o movimento do olho, moleque, como é que ele fazia pra se comunicar? É. Tipo, isso, tu vê isso... a complexidade. Isso parece, sei lá, é que nem as tecnologias, todo o sistema por trás de um computador ou do celular. Tu acha que não é nada, mas quando tu vai parar pra refletir, analisar sobre, é muito complexo. So, Intel, thanks for upgrade the system of CPM, Foundations of Brazil. É tipo, cara, é como se literalmente tivessem viajado no tempo, porque vocês estão ligados que o Elon Musk... Qualquer dia a gente vai falar sobre a tecnologia atual e a gente fala sobre Elon Musk. Pode apostar, ouvinte, a gente vai falar algum dia sobre Elon Musk. Assim, Elon Musk, vocês estão ligados que ele quer criar que ele tá a fim de criar um chip para embutir no cérebro de uma pessoa. Parece que os viajantes lá da tal festa do Hawking foram, né, buscaram um negócio lá, o chip, né, na época que ele já existia, né, instalaram todo o software, voltaram no tempo, acrescentaram esse chip no computador, embutiram esse chip no Steven e pronto. Bom, basicamente, essa tal festa do Stephen Hawking que eu citei alguns instantes atrás é, na realidade, uma tese científica dele para provar que é impossível viajar para o passado. Porque, basicamente, o que ele fez? Preparou uma festa para todos os viajantes do tempo. Inclusive, ele fez convites, cartazes, bolo, balões e tudo que tem direito para uma festa. Festa essa que nunca aconteceu, porque como ele já estava provando ali, a viagem para o passado é praticamente impossível. Agora vamos continuar, porque essa gravação pós-edição está ficando longa demais e a gente ainda tem um tantinho para falar sobre a vida e a obra de Stephen Hawking. Obrigado. E assim, meu, isso é uma prova de que, mano, que cara, ele tinha uma dificuldade muito absurda. Há relatos de que ele sofria abuso da sua segunda esposa, né, que tipo, ele era agredido, ele era humilhado, não sei o que, blá, blá, blá, blá, e que isso foi uma coisa verdadeira. Você, duvido muito que ela esteja ouvindo, mas tipo, ainda assim, isso, você é uma pessoa babaca, ela no caso é uma pessoa babaca, acho que ela não entende português. I don't care if she done this, if you are listening this, if you have done this, you are an asshole, ok? Pronto, problema resolvido, problema solved. Ei. Mas agora falando sério, é assim... Mas essa questão, se eu não me engano, não foi confirmada pelo próprio Hulk, mas ele nunca se manifestou sobre isso, mas foi confirmada por outros membros da família do Hulk. A gente tem que lembrar que ele era uma pessoa, assim como o Freddie Mercury, ele era uma pessoa muito reservada, ele tipo, quase não dava entrevista. Ele afirmou que ele odiava dar entrevistas. Tipo, quando não tinha jeito, ele tinha que ir lá dar uma entrevista, ele ia, né? Tipo, pô, tem que dar uma entrevista. Mas assim, é muito legal a gente comentou aqui, a gente falou bem por cima da vida e da obra do Stephen Hawking. A gente falou muito por cima, porque se a gente quiser, a gente poderia ficar mais horas e horas e horas falando sobre a vida dele, assim como no episódio anterior sobre o Carl Sagan. Então, assim, já, assim é mesmo, né, algo que eu confesso, na hora que... No dia que eu recebi a notícia, né, da morte de Stephen Hawking, eu lembro que eu tava assistindo o Nat Geo e tava passando um monte de coisa sobre o Stephen Hawking. Eu pensei, pô, cara, que legal, tipo, estão fazendo alguma homenagem pra ele, tipo, por causa da contribuição dele pra humanidade, não sei o que, tipo, deve ser aniversário dele. Eu mal sabia que o aniversário dele tinha passado há muitos meses, cara. Sim. Não, tinha passado há meses. E depois a minha irmã chega e fala assim, cara, ele morreu. Aí ela mostra aquela cara lá, a cara deformada em aspas, tá? não leve a mal. Mas assim, tipo, aquele rosto deformado, apoiado num banco. Que é inconfundível. Quando eu recebi a notícia do falecimento do Hulk, eu cheguei a chorar bastante. Mas antes de chorar bastante, eu achei que fosse fake news. Eu achei, não, só pode ser zoeira, estão brincando comigo, né? Então, o Hulk não morreu, não. Ele não morreu. Eu basicamente fui para um estado de negação a um estado de aceitação. Também. Eu também custei acreditar, cara. Eu custei acreditar. Eu fiquei assim. Ela me apontou. Eu fiquei assim. Caraca, não é possível, mano, que ele morreu. Não é possível. Aí eu fui lá, pesquisei. Stephen Hawking apareceu. A morte de Stephen Hawking abala toda uma comunidade científica. Stephen Hawking pra sempre. Sim. Pra sempre, Stephen Hawking. Não sei o quê. Eterno. Assim, ó. Stephen Hawking. Assim. Você até postou lá no negócio do Instagram e falou assim. Que a gente deve se lembrar de Stephen Hawking como Stephen Hawking, o homem imortal. Exatamente, o cara que tá viajando há 15 milhões de anos luz aí, eternamente comprovando mais uma vez sobre a radiação Hawking. Sim. Pra sempre, né? Relatividade, né? E é um cara que, assim... Exatamente. Posso citar uma curiosidade? Ótimo. Ótima curiosidade, Matheus. Falando sobre Hawking, como ele perdeu os movimentos do pescoço para baixo, então ele também não conseguia fazer mais equações na lousa, né? Porque ele não conseguia escrever. Então, a alternativa que ele buscou foi literalmente visualizando o pensamento. Ele viajava através da galáxia, digamos assim, no pensamento. Ele chegou num nível de complexidade tão absurdo que ele conseguia visualizar formas geométricas com bastante precisão e exatidão. Seja bidimensional, tridimensional, o cara era absurdo. E tem uma frase que eu gosto bastante dele. Passei a vida toda viajando no universo da minha mente. Eu posso não ter movimento do pescoço para baixo, mas em minha mente sou livre. E ainda assim, a mente dele até hoje está aí, circulando nos seus livros. Por exemplo, Uma Breve História do Tempo, se não me engano, que é a obra mais famosa dele. Viajando por aí, entregando muito conhecimento para todos os 5 cantos do mundo. E ainda assim, ele é um cara que, assim como Carl Sagan, alguém que vem sendo esquecido, mas que é importante nós aqui que ainda apreciamos os seus trabalhos, é sempre bom tirar um dia para apreciar a vida e a obra, né? Celebrar a vida e a obra de gênios como eles. E é assim que a gente termina esse episódio, né? Essa segunda parte do nosso episódio, nossa série sobre ciência, né? A importância da ciência nos dias de hoje. Muito obrigado aí você, ouvinte, que ouviu o episódio até aqui. Lembre-se, o link do Science Theory vai estar na descrição desse episódio, tá bem? Sim. Mais uma vez, muito obrigado aí por ter ouvido esse episódio. Valeu. A gente agradece, principalmente no âmbito científico, você aí que tá, que provavelmente, né, compartilha aí pra galera, pra eles também conhecerem um pouquinho da vida e da obra de Stephen Hawking, lógico, visto sobre nossos olhos, né, sobre a nossa visão, mas ainda assim, espero que você aí tenha gostado, né? Aliás, uma recomendação é, tipo, se você quiser ver mais detalhes, não sei o quê, além de ouvir o nosso podcast, o Science Theory, também vai lá assistir o vídeo do Felipe Castanhari no canal Nostalgia, que ele conta direitinho a história do Stephen Hawking, tá? Imperdível aquele vídeo. Vale muito a pena. Despedida, pessoal? Tem algumas informações daquele vídeo. Exatamente, algumas informações que a gente tem aqui, a gente tirou de lá, né? Então a gente também dá alguns créditos desse episódio pro Felipe Castanhari. E é isso. Eu queria finalizar aqui esse episódio dizendo uma grande frase. Se ferrar, que foi uma das frases que mais impactantes para mim. Não importa quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo que você possa fazer e triunfar. E quanto a vida, a esperança. Então, uma das frases também finalizando esse episódio. Muito obrigado a todos que assistiram, que acompanharam. Muito obrigado. Ah, outra coisa. A big hug for our USA listeners. Thank you so much. Muito obrigado. Um grande abraço para nossos ouvintes dos Estados Unidos. Muito obrigado por ouvir vocês ouvintes do Brasil. Thanks for listening on the United States of America listeners. So, thank you very much to hear this. Yeah, the Pat team. Thanks a lot. Hoje, ainda almejamos saber por que estamos aqui e de onde viemos. O desejo profundo da humanidade pelo conhecimento é justificativa suficiente para a nossa busca contínua. E muito bem da preciosidade do tempo. Aproveite o momento. Sim. Outra coisa. Peraí, antes de eu analisar, eu queria dizer uma outra coisa que eu esqueci. Para nossos ouvintes estrangeiros. We hope you like it and praise it without moderation. Nós esperamos que vocês gostem e agradecem isso sem moderação. Obrigado aí, gente. Mais uma vez, obrigado aí. Agora, estou falando por mim mesmo. Muito obrigado aí para você que ouviu. Muito obrigado mesmo para você que ouviu esse podcast, né? Esse episódio de um podcast aleatório sem entretenimento. Lembrando, nossa terceira parte, que vem daqui a pouquinho aqui, é a parte final da nossa série bônus sobre ciência. A gente vai falar da importância da ciência nos dias modernos. Então, muito obrigado aí para você que ouviu. Nos vemos na próxima. Então, tchau. Até a próxima. Falou.